Recife FM, arroba Recife FM oficial no Instagram e Recife FM no Facebook. Vitarella é a marca de biscoitos número um do Brasil e nasceu em Pernambuco, estado que é número um em ser número um. O bloco de carnaval número um tá aqui e o São João número um do mundo também. Por isso, Vitarella te convida a experimentar o sabor e a crocância das sete camadas da nossa creme cracker número um. E claro, a Delicitar Cristal, com a combinação perfeita do doce com salgado. Com certeza, Vitarella também vai ser a marca número um na sua mesa, no seu café, no seu trabalho. Vitarella, aqui tem diferença. Pra limpar toda a sujeira, pra deixar tudo brilhando, você pega o Açolan e logo, logo vai limpando. Sujou, tamo junto, limpando com Açolan, a sua louça brilha muito. Açolan é lã de aço, é esponja multiuso, é também sabão e pasta. Se sujou, tamo junto, limpando com Açolan, a sua louça brilha muito. Sujou, tamo junto, Açolan, tamo junto. Oh! Açolan, sujou, tamo junto. Está pensando em renovar a decoração da sua casa? Na Tox Toque você encontra peças exclusivas para transformar todos os ambientes. Dos móveis para o quarto, aos acessórios de cozinha, adicione um toque da sua personalidade em cada espaço. Visite a loja que fica no Shopping Rio Mar, Recife, piso L2 e surpreenda-se com todos os lançamentos. Tox Toque, design no lugar certo. Você já sabe como dar um jeito no seu São João? Não? Então se liga que eu te conto agora. O Jeito é o app que mais aprova crédito no Brasil. Com ele, ninguém fica de fora. Nem a Roberta Miranda. E ela preparou uma música chamada Baião de Todos pra avisar que com o Jeito tem jeito pra tudo. Escute a música no YouTube e baixe o aplicativo do Jeito agora. Legal! João é legal, com chocolate garoto fica uau! Então, homem dívida, o que trouxe você à terapia hoje? Eu tô arrasado, terminaram mais um relacionamento comigo. Aconteceu alguma coisa? Minha crush negociou a dívida com a Caixa e me deu tchau. E agora, o que será de mim? Tudo em dia Caixa. Descontos de até 90% para quitar suas dívidas. Isso é bom para todo mundo. Acesse caixa.gov.br/tudoemdia e consulte as condições. Caixa, é por você, é por todo o Brasil. Acho que vou precisar de mais 10 sessões de terapia. Fala, Recifã, já tá sabendo, né? Nessa terça-feira, dia 25, a partir das 11 horas da manhã, vamos ter Blitz da Recife FM no Parque da Jaqueira nas Graças, com a Santa Helena. Vai ter brindes, diversão, paçoquita, amendoim, com toda a turma do rádio pernambucano que você ama. Perde tempo não. Toda festa junina tem Santa Helena. Santa Helena, o melhor do amendoim. Motorista, a 99 é a única com selos de verificação de passageiros. Assim, você sabe quem vai entrar no seu carro antes mesmo da corrida começar. Todo motorista conta com segurança na 99. Jefferson, bom dia! Bom dia! Recife 97,5. Recife FM. Seguindo, Dilcinho e Ana Castela. Não me atende, manda um áudio, não responde. Tá com quem? Cê tá onde? Eu penso em me afastar, porque igual você tem de monte. Aí eu lembro da noite de ontem. Cê fez gostoso de um jeito que só você faz. Fazer o que se todo dia eu tô querendo mais. Eu tô querendo mais, inclusive agora. Aqui em casa, que horas? Eu já pensei em te largar. Moros passando de mão, compensar as raivas que eu vou passar. Eu já pensei em te deixar. Moros passando de mão, compensar as raivas que eu vou passar. Então passa, passa a língua na minha boca. Então tira a minha paz, a minha roupa. Então passa, passa a língua na minha boca. Então tira a minha. Faz a minha roupa. E pra cantar comigo, a boiadeira, bebê.

deixar. Eu vou tacar fogo nesse rolê. Foi que eu disse antes de esbarrar você. Vai! Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho, acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos. Safa, safa, safa, safa. Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho, acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos. Safa, safa, safa. Oh, amor, assim tu não me ajuda. Tira a boca da minha, seu corpo do meu, tira a mão da minha nuca. Vai! Sete vírgula cinco. Agora você vem pedir pra votar? De jeito nenhum, vida. Para com isso. Deixa de besteira. Olha quem me mandou olhinho e tudo bem. O áudio nem ouvi a ira, mas deve ter saudade nesses 3 minutos e 30. Só que dessa vez não tem replay. Nossa história é. Imagina se tu vê eu gemendo pra outro na hora 97,5. Canudinha é o nome dela. Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça mil. E o pior é que cê nem disfarça, tem maldade na sua cara. Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar. Esse gin que cê tá tomando me fez delirar. Será que cê deixa eu participar? Que cê tá tomando me fez delirar. Será que cê deixa eu participar? Do rádio, hein? Olha só, a Cristina, né? Sabe quem é? Cris, que sempre apresentou aí o Caso de Família, né? Cristina Rocha, ela apresentava no SBT o Caso de Família e ela respondeu a uma pergunta que fizeram, né? Se era ou não era de verdade ou era pura armação aqueles casos de família que ela botava no programa. Ela disse que era... Ela não tá mais no SBT, né? Ela disse que era tudo verdade, entendeu? E eu duvido disso. Eu duvido mesmo. Aquilo dali era armação total. Mas ela jura de pés juntos